Acesse o site Melody Brasil, o site mais atualizado do Pará. Eu vou chamar o DJ que sacode a galera. Espetacular DJ Lúcio. Cheguei. Agora vai ser pressão pra todo lado. Bora chegar, bora curtir. Quero curtir hoje o show do Nova Dimensão. Nessa segunda-feira aqui no Botequim. E a gente por aqui pra detonar suas melhores. A minha primeira. Uai! Meu parceiro G. Adriano já arrebentou por aí. Um abraço, Adriano! E vai começando o Botequim. Vamos nós! Parceiro Oswaldo GDP, também tá por ali, um abraço Oswaldo, você e toda a comitiva, hein? E o meu coração, bora Oswaldo, pra cima, garoto! Forte, forte, ao teu lado agora, eu sou feliz, amor, louco amor, yes. Mais um... Acha o coração, né, Adriano? Nova, nova dimensão. Bora, Mosqueiro, bora, Botequim. Não sabes como sofri. O Xoxadinha, galera do Passagem Moral. Sei que eu vai comandar aqui do Espetacular. Está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Por quê? Você? Se foi. Meu amigo Marquinho também está por aqui. Um abraço, Marquinho. E agora passo os dias a esperar. Meu amigo Leozinho, o chamado do Brasil, do Nova Dimensão. Um abraço pra você, Léo. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando lá. Volta pra mim. Girando! E a galera se mandando. Hoje é nossa segunda-feira aqui no Botequim. E a gente detona os melhores. Agora diz pra mim como vou ficar sem ti. Sempre, agora. Se nada faz sentido quando olho você não está. Olha. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor. Meu amigo Meirânio, o Jogo Marca do Brasil. O meu coração. Já o som desse espetacular. Diz aí. Desculpa, pede desculpa, vai. Desculpa. E vem chegando, batidão, vai girando na batida, bora! Só que tem a melhor amiga! E a galera gostando do Botequim, vem minha nova dimensão! Eu me apaixonei, já não posso esconder. Dali nova! Aqui! Que ele já tinha outra mulher, o que posso fazer? Fala assim, ó! Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. O não dá. Esse homem pode até ter outra mulher. Meu parceiro Léo, a nossa gramada. O Léo do Léo Lange na área. E a nossa GDK também. Um abraço, GDK. Não me obrigue isso, não. Porque é tão difícil assim. Me diz. Se liga agora, vai. Não dá. O Nova Dimensão aqui do Botequim. E a galera de Mosqueiro invadindo. Não dá, eu amo mesmo o homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Quem é a sua amiga? Quem é a melhor? Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Sou sua amiga que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Curtiu o Nova Dimensão? Só os melhores, hein? Meu amigo Oswaldo, bora Oswaldo! Meu amigo Denilson, também está por aqui, um abraço, Denilson! Vem curtir o espetacular! Eu pensei em comprar algumas flores. novas. Meu parceiro Daniel Brumoni. Um abraço, Daniel. Ele e o Pumbi. O Nova Dimensão do Botequim. Eu tô pedindo a tua mão. Eu pensei em escrever alguns poemas só pra tocar seu coração. Tu sabe? Eu sei. Uma pitada de romance é bom. Bora chegar, bora curtir. Meu bem. Chama ele pra casar. Então case-se comigo numa noite de luar, ou na manhã de um domingo a ver a mar. Diga sim pra mim. Case-se comigo. Nova dimensão. Nova dimensão. Como que lua de mel. Diga sim. Diga sim. DJ Lúcio. DJ Lúcio. Sim pra mim. Bora que é marcante. Nova dimensão, pai d'égua. Na alegria, felicidade vem em dobro. Eu comprei uma casinha tão modesta. Eu sei, você não liga pra essas coisas. Te darei toda a riqueza de uma vida. Meu amor. Girando, girando, girando. Bora mais uma. Meu Nova Dimensão arrebentando aqui do Botequim. Bora chegar, Brancozinho. Meu parceiro Renatinho gravando ao vivo. Bora, Renatinho. O Zé Renato, a Adriana arrebentou aqui, ó. Aqui. Aqui. E agora? Agora eu consigo entender. Agora! Meu parceiro Wagner, Wagner! Eu consigo entender. Para, garoto! Eu sei que tem outra mulher. Se chora! Eu choro por ti. Se chore! Eu choro sem ti. Porque viver assim eu nunca entendi. Eu choro. E o bagulho vai doidando aqui no Botequim. E doida, e doida, e doida. Vai doidando. Minha amiga Carolzinha do Bonfim. Ela e toda a comitiva Agostinho do Nova Dimensão. Alô, Carolzinha. E vai girar, vai girar, vai girar, vai girar, vai, vai. E o balado é todo ano, e o balado é todo ano, Nova Dimensão, explode o Botequim! E vai chegar, e vai chegar, vai! Meu amigo Léo, um abraço pra você, Léo! E a galera doidando, você no som do Nova! Nova Dimensão. Future flow, that digital fit, next level visual shit. I got that boom boom pow, how to be back. I like that boom boom pow, them chickens jogging my style. They try to copy my swagger, I'm on that next shit now. I'm so 2008, you so 2008. Yeah, I got that boom boom boom, that future boom boom boom. Let me get that boom boom boom, gotta get that boom boom boom, gotta get that boom boom boom, gotta get that boom boom boom, gotta get that boom boom boom. Fala, Bahia, Zé! Meu amigo Denilson, vida milionária, abraço pra você, Denilson! E o bora que é Marcos, o bora, bora girando! Só os melhores! E pra galera invadir o Nova Dimensão! Tudo a terra! Eu sei que as palavras se perderam bem. Que tantas vezes que mentiram. mais uma do meu amigo Daniel pro molde. Ele e o Pompinho. Assumindo, meu irmão! Hoje tem os DJs do Passat ao Moral pra comandar com os DJs Nova Dimensão e a galera aqui de Mosqueiro já arrebentou! E consome tanto amor. Vive mais uma! Imaginando! Marcelo Léo, o domínio por aqui, Osvaldo. Quando se foi, levou a minha paz. Porque não volta atrás, ó meu amor. Como no filme triste sonhei, vendo a carta que deu pra mim. Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi. Como no filme triste sonhei. E salva, Gostinho, só pra chegar aqui do Busquinho. Consegui as suas lugares e o espetacular vai detonando. Tem Samia e banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Diz pra mim, sinal do dá. Sim, te amo tanto assim. Se liga aí. No super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz. Já na porra, já. Verdadeiro amor. Se ama tanto. Te amo tanto. Diz pra mim. Tanto, tanto, tanto. Que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Tirou mais uma, senhora. Sobra com si! Foi numa noite linda de luar. E a galera de Mosqueiro chegando aqui do Nova Dimensão. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar. E ao me aproximar, lágrimas em seu olhar. É só os melhores pra vocês! Maicon também na área. Um abraço, Maicon. Você é o e vai chegando, vai chegando, vai. Só as horárias para o Mosqueiro. Só baguncinho, vai! A brisa do mar. Pra quem tá apaixonada hoje aqui em Mosqueiro. A gente deve toda essa sequência assim, ó. O sol aquece parceiro Rian Mix. O cara da mídia aí dá valor nos DJs do Nova Dimensão. Ele e o Renatinho. Renatinho. Nunca me senti assim. Meu coração explodindo de paixão por você. Girando. Nova Dimensão. E vai chegando, vai chegando. E Braguncinho, o cara que faz a minha dos CDs do Nova. E o Mixi. O Vivaço, meu DJ. Publicou em seu blog que eu sempre me amar. No MSN, meu nome e o seu. Me segui no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembro dizer que era pra valer. É o lance virtual. Pertencia a você. Olha o lance, ó. Meu parceiro Ringo, e chama aqui para Ringo! Sério, não se apegue tanto assim. Só quero um amor se for pele a pele. Pegue, me abraça e gira! E agora chegando para gostar do Botiquinho! Vamos mais! As suas melhores. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor. Nova Dimensão. Nova Dimensão. Dando um show. Som do ar, mosqueiro. Pra galera chegar e curtir o som do Nova, é desse jeito. Tocando belas canções pra você me escutar. Vem de bola que é assim. E a gente avisa pra rapaziada que a portaria liberada até uma da manhã. E vem chegando o Braguncinho, vem chegando. 3, 2, 1, agora! Oi! E bora, Busquinho! Portaria liberada até uma da manhã. DJ Nova Dimensão, já sai de espaço do Passaço Moral, aqui! Não abra sua boca pra falar de mim, pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer... O ganhador Mega Príncipe Retro! Está curtindo novo, um abraço! Traz uma boca ensaiada aqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Quero chegar pra cima, vai! Imaginando, imaginando, imaginando! Para mais um! Banda Rister, um tremor de sucesso. Mais uma do meu amigo Daniel, do meu parceiro Pompinho, do Nova Dimensão do Botiquim, Lúcio Luiz Rafael. Aqui. Eu amei. Mas não vou procurar esse amor. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. sair por aí andar. Sai debaixo de ninguém! Que estou livre. Sai do ex de ninguém! E não sou mais de ninguém. Não sou de meu parceiro Lucas Pressão, um abraço, menino! Alô, Lucas Pressão! Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de... E olha isso! 5 da manhã, tu acha que não tá... De quem é a culpa, hein? É que a culpa não foi minha. A culpa é do Lúcio. Tava tocando aí, já viu, é rock. Uhul! A culpa não foi minha, a culpa foi... Meu amigo Eduardo, marca do presença. Um abraço, Eduardo! Aqui. Aqui. E vai deixando na batida, e deixando na batida, e bora no batidão, bora, bora! Apaga a luz que tá liberada. Dos Corinhos! O dos Corinhos! O dos Corinhos! O Detona Lúcio! O Dre 2, o vai! Dá pressão! DJ Lúcio! Subirou, ele doidou! E aí, Guzinho, hoje nova dimensão aqui no Busquim. E a gente vai detonando as melhores! Vem, meu espetacular! Aqui, aqui, aqui. Tu, tá de cara trancada e eu já sei o porquê. É desse jeito, ó. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Só pra aquecer. Agora. E aí, gostei da nova dimensão? Foi o pé DJ Sonova, aqui do Botequim, tem mais um DJ do Passat Moral. Daqui a pouquinho vão arrebentar. Aqui, sempre. E vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado. Bora doidando, bora doidando. Pega a chave, mete ficha. Explode o barulho. E doida, e doida, pra cima. Põe a mãozinha, vai. E doida, pra cima. Vai doidando. O Botequim. Explode tudo! Ei! Lá DJ Sander! Vai no Mega Príncipe Retro com Sinojo Nova aqui no Botequim. Um abraço pra vocês! Doidando, Botequim! Meu parceiro Fabrício na área. Um abraço, Fabrício! Ele tá com sino nova dimensão. Opa! Imagina! Imagina! Vai! E doido! Para que é o nova dimensão assim, ó! Hoje eu vou misturar com uísque, cerveja e cachaça. Cê tá onde, hein? Vou pro nova dimensão. Aqui o bagulho é louco. Vou pro nova dimensão porque o bagulho é bom. Vou pro nova dimensão porque o bagulho é louco. Vou pro nova dimensão porque o bagulho é bom. Chegando no Pará foi conhecer o rock doido. Ele joga sua teia pro lado e pro outro. No nova dimensão o bagulho vai doidar. Lá vem o Homem-Aranha, a teia vai te jogar. Vou pro nova dimensão porque aqui o bagulho é louco. Vou pro nova dimensão. Vai que braçã, senhor! Essa já tá no gosto da galera aqui, Mosqueiro. Só que doido tá maluco como eu sempre quis. Com o DJ Lúcio e o DJ Luiz. DJ Rafael. Portaria até uma da manhã liberada. E o bagulho doido. E aí, Júnior Santorini. É um hitzinho e o outro também safado. Girou, girou. Vai doidando. Meu parceiro Dodó, ele, Luizinho. A galera invadindo o Botequim. Vá, Dodó, bora, Luizinho. Bora, doida. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara aí. Prepara tudo que a pressão vai prepara. Subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Vai subir, vai subir. E doida tudo. Vai subir. Equipe garotada de Mosqueiro. Vai subir, vai subir. E doida, e doida. Vai doidando, vai doidando, vai. Meu parceiro bebê, o Jefferson, o eletricista mais top aqui da ilha. E o Mosqueiro, bora bebê, Jefferson. O Dali garoto. Aqui, aqui, aqui, aqui. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso. E aí, achei no Braguxi. Até uma da manhã, portaria liberada. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha, olha eu aqui no escuro. Olha aí. Olha aí! Olha bem pra mim, amor. Nossa amiga Tatá e toda a cúpula. Um sino nova dimensão aqui, Mosqueiro. Um abraço, Tatá! Você e toda a cúpula! Pelo teu amor. O Dimas, o Dodó, o Luizinho também, sobre Minha Dama. A galera invadindo o Botequim. Um abraço, valeu, parceiro! O back de um metro, lá girar, e vai girar. Me doida, mosqueiro. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Vamos lá no Premier, tá na área. Mais pau. Vai. A Carolzinha lá no Bonfim. Um abraço, Carol. E vai tocando, DJ Alonso, vai tocando. Todos a bordo. É pressão pra todo lado, mosqueiro. Explode o bagulho. Vou fazer chover em cima deles. E o parceiro DJ Adriano do apoio, ele, o Renato. E agora curtindo Nova Dimensão, Renato. Mais pólvora. E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai! O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Me tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia, tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia, tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia, tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. E vai girar, vai girar, vai, vai, vai! As molecas já estão na pita, as molecas já estão na pita. E eu? Eu não fiquei na fita, tu que foi. DJ Gara de Gato. Nova Dimensão ainda pegava teus amigos. Para DJ Gara de Gato. O Mariel Falcão. Tá do Falcão Negro. Abraço, Mariel. E aí? Ainda pegava. Eu ia pro Nova Dimensão ainda pegava teus amigos. Vai aquecendo, mosqueiro, que o show tá só começando. Vai, vai. Vem dançando, e vem dançando. Nova, nova dimensão. Aqui, aqui. Vibra com si, bora. Dançando, vem curtindo. Vai, vai. Do chão, do chão, do chão. Eu vou te machucando, ela no chapadão. Eu vou te machucando. Barraco balançando. E as piranhas sentando. Barraco balançando. Pode, pode, pode, sem camisa. Barraco balançando. E as piranhas sentando. Pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, se liga então. Eu vou te apresentar o melhor baile do índio. Olha o baile funk aqui do Butiquim. Já sabe qual. E agora? O combate da pé é o verdadeiro puteiro. Vamos. Vamos pra gaiola. Vocês. Que tá tudo bom. É assim, ó. Bigode infinito, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela. E vai sentar. E vai sentar. Senta, senta. Senta, senta. Senta, senta, senta. Vai. Ai, droga. Luba, esquentando, bora sim, bora, bora, vai! E vai, Gussi! E vai, Gussi! O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela. A tropa tá aí, hoje vai arrebentar com ela. Ela flexiona a tcheca. E flexiona a tua. Ela flexiona a tcheca. E flexiona a tua. Ela flexiona a tcheca. E flexiona a tcheca. Ela flexiona a tcheca. Flexiona a tcheca. Ela vem por cima, toda arrebanhada. Ela vai. Imaginando. Imaginando. Rei do lança. Lança, busca o pacote. É assim, ó. Deixo você louca de. Vai, vai, xixi. Vai transar comigo, te olho com cara de safado. Bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro. E hoje, você dentro vai... do carro. Dentro do carro. Hoje. Hoje vai ter putaria. Um hoje? Dentro do caô, hoje vai ter putaria. A putaria começando, vai! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Para aquecendo! Para o mosqueiro! Vim pra curtir e vem dançando! Para o Bonique! Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. E o baile funk vai rolando. Cada um com a sua missão. E aí? Faz um lança que eu já tô com meu corpo. E hoje, hoje. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de maiola. Senta. Senta pro chefinho durutinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar. O baile da gaiola. Toma, toma, toma. E o baile, toma, o baile. Toma, gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para. E vai sentando, e vai sentando. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma. Vem cuidar da minha, deixa minha sainha. Bota pra fora essa linguinha, me deixa com razão. Então, toda neguinha de semana, pretinha. Fica de boca, fica de boca. Cai de boca, que tá muito bom. Hoje nada. Dançando, o parceiro burro e toda a galera de, do Natal. Um abraço, galera do Natal. Curtindo Nova do Butiquim. Tem gente que tenta, mas não tem as manhas pra fazer tão bem. O dom, dom, dom, dom. Vai curtindo, vai curtindo, vai, vai curtindo. Oi. Ei, enquanto chamam atenção com Xandão, eu sou vou com o rei Alcim de dom, dom. Tentou me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake. Com uma dose do meu beijo, Lucio e Rafael. Não tem. Renato também comandou por aqui o Adriano. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na Pepe. Vocês! Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Ganhar do Príncipe e retrocursido nova. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu. Galera do Premier, curtindo Nova Dimensão, valeu! Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Galera do Ginho Cena do Premier, valeu, um abraço! Pepeca, o Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Aí, pega a visão, JC Shake, outra parada. E pra Gucinho, bora! E vem! Tigre, tigre, tigre, tigre, da. E vem dançando, bora! E o Elipa, como é que ele tá? Bora que tá esquentando tudo, meu irmão. E a Macori, como é que ela tá? Seis piranha querendo me dar. Dali Nova! Seis piranha, seis piranha, seis piranha querendo me dar. Não quero grana, não quero combo, eu não quero porra nenhuma. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Pra sentar, vai! Eu fico brincando, rebolando, jogo até. Para com você! Nova dimensão! E vai sentar, e vai sentar, vai, vai! Você sabe que eu gosto quando tu vem rebolando sem parar. E vai curtindo, e vai curtindo! Só no bug! Só no bug! Dois, um, bora! Novinha, você conhece o Maiara? Bora! Novinha, você é uma flor, filho do cabrum, se não for. Amarelo lembra ouro, e ouro? Ouro lembra ladrão, ladrão. ladrão lembrar você que roubou meu... Só pra conseguir! Você é especial, tanto para mim, tanto que eu te quero, tanto que eu te amo, ficar com você até... Aí, Luiz, não chega aqui, Luiz. É minha donzela, minha princesa Cinderela, vai colar pulando na favela. Deixa eu abraçar com muito carinho meu amigo Alan, o Alan, passateiro, ele e o Gago, curtindo aí no Botiquinho, passateiro, dona área. Uma flor, já fazendo derrame de cerveja, meu irmão. Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor, de corpão na mão. E aí? Eu não quero arrumar mais confusão, só quero ver as piranhas. Curtir esse bailão, safada. Fica lá, hein? Bandida, quer dar pra mim? Isso é. Amiga da minha mina. Então, oi, safada. Bandida, quer dar pra mim? Ser amiga da minha mina. Aí, esse homem, foi o que o Mano Brau falou. Mostra pra esses cupos. E vai dançando, vai! Hoje é mandelinha de quebrinha. E aí? Meu amigo gozado, ganha GDK e a GDPL! Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar mais nova e tomar uma garrafinha. E aí, GDP? Hoje eu tô querendo. E hoje? Muita ousadia. Vai começar o baile funk! Atrás das danadinhas. Aqui do Nova Dimensão, meu irmão! Atrás das danadinhas. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Que hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão, atrás das danadinhas. Eu vou pro bailão. E a galera chegando até uma da manhã, vale. Portaria liberada. Para as mamadas no beco, vai. Eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Pega o bichinho lá de Castanhal aqui, marcando presença. E aí, galera de Castanhal, chegando os passateiros. Daqui a pouquinho tem engenheiro no Passat comandando o show. Aqui, aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Agora toma e toma. Toma, toma. Toma, e pra gostinha? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E batido, não perder ela, tu vai virar o Zé. Novinha, tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, tu vai virar o Zé. Vai. Eu dava valor, só que ela não dá valor. E aí? Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Mas fica suave, rebola gostosa. Vou virar um Zé Droguinha, que sei que tu gosta. Posso te porra, posso, posso. Eu posso, bora. Posso te porra, posso te porra. E começando o esquentando, e bora pro juninho. Tô doido, pode comer, mas antes vou perguntar. Tô doido, pode comer, mas antes vou perguntar. Novinha, vai novinha. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. E aí, Agostinho, o Nova Dimensão no Botequim, até uma da manhã, portaria liberada. Bora sim, ó, me doida, que o Botequim tá escandando. DJ Lúcio comanda no show. Fico o dia inteiro falando. Aê, DJ Lúcio. Lunária. Agora, sempre. Opa. Só se complica. Fala de fulano. Se liga aí, ó. Vamos lá. Pro espelho que é tchau. Pra inveja é tchau. Tchau. Diz aí. E diz aí. Pro espelho que é tchau. Pra inveja é tchau. Tchau. Pode chegar junto! Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau. Tchau, fui, bye bye. Pros perreque é tchau. Galera do Premier, curtindo Nova! Um abraço, galera do Premier! Você pagou a bebida que ela quis. E é a música do Baixador. Ela fica no camarote. E a GDK também dando na área. E aí, GDK? Esse dia não era seu. Vários passateiros. E aí, do Passat, o Moral, já na área, meu irmão. Antes do final da festa. Vamos lá! Ela foi embora e levou até as colegas. O que aconteceu com ele? E se fudeu. Ele! E se fudeu. Pagou a bebida. Camarote não comeu. E se fudeu. Pagou bebida e comeu. E se fudeu, e se fudeu. Pagou bebida e camarote não comeu. E se fudeu, e se fudeu. Pagou bebida e comeu. Ela foi. Quem vai dizer? Eu e Martins? É o Martins? Tá chegando com sino nova dimensão! Com certeza, é mais um doutorado. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, bora! Bora chegando! O nome de imersão aqui do Botequim! Olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro, gente, que legal, que legal, que legal! Bota a palma da mão no chão e pinta o fone, deixa o desce, bota a palma da mão no chão. Já para aqui o pai Juninho com o sino nova! Um abraço, parceiro! Que maneiro, gente, que legal, que legal, bota a palma da mão no chão e pinta o fone, vai dançando, vai dançando! No chão e pino o pano e desce. Bota a palma da mão no chão e pino o pano e desce. Ela desce, ela sobe, no paredão ela vem se jogando. Ela desce, ela sobe, no paredão ela vem se jogando. Quem tá solteiro aí? Alô, mosqueiro! 3, 2, 1, vai! Bora que até o mano da manhã em Porto Areia liberada. E o bagulho já tá esquentando, meu irmão. E aí, curtindo Nova Dimensão. Imagem de erro do Passat Baral. Hoje, dessa feira, segunda-feira, aqui no Botequim. Alô, Mosqueiro! Vai! Nova dimensão. Dali Nova. As maiores emoções da sua vida. Você vai viver agora. Aqui no Espetacular. Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just what? Like a rock star. E doida! E doida! E doida, sim, boy! Smoking like a rock star. Ah! E aí, doida! A torcida do Paysandu tá ainda! Cadê a torcida do Remo? E agora? Para que a rave do DJ Lúcio aqui no Botequim. Daqui a pouquinho, DJ do Passat Moral e a galera por ali curtindo Nova Dimensão. Que venha a chuva! Que venha, não, ela só foi! E doidando o Botequim! E doidando o Botequim! Mosqueira assim, ó! Chamam, pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam E doida! E doida! Vai doidão, desce! E a galera do Premier! Oi, oi, vai! Seria! O Nova Dimensão com Banana hoje é festa! Aqui no Botequim, só o negocinho, hein? Lançou aí Rafael e Rodrigo do Nova Dimensão formado! Vai ser o meu patrão. E pra gostar, pra dançar. O táxi busca. Só eu, né? JC, essa bateria. Pra gente apagar. Meu parceiro DJ Elson. Ele e toda a galera. Um abraço pra você, Elson. Curtindo o Bob aqui. Obrigado, desgraçado. Assim vai. Meu amigo Leozinho, meu amigo da área, abraço Leozinho. Tentando não lembrar da gente, mas dançando. Você é adoçante, é? Maguinho, que é adoçante, Maguinho? Se liga aí, ó. Olha os passadeiros lá de Castanhal, já marcando presença, um abraço. Eu vou pedir pro garçom. Então! Yeah. Meu parceiro Renan, o Adriano lá do Rio Grande do Sul. Fala, Adriano! Galera lá do Sul, tá na área! Bora, equipe, só latinha! Bora, equipe, só latinha! Olha, eles já compraram 5 pacotes, meu irmão! Eles mandou um fim de rock! Você morava no meu coração. Vara. E o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. E fazer o que der e vier. Equipe só latinha! Você foi despejada aqui, do meu coração. Aqui, sempre. Bora! Bora sim, ó! Vá morar no beco da decepção. Você foi, hein? Você foi na minha vida. Bora, equipe, só na Tichuca, meu irmão. Vem fazer o N. Você morava no meu coração. Por ali, meu parceiro de Elson considerado. Um abraço, Elson. Pra entrar e sair quando. Me deixa abraçar também. E fazer. Meu parceiro Buraqué, presente curtindo Nova Dimensão, ele, o Lourinho e também o Gagu. Para, Gagu! Tá morando no beco da decepção. Você foi ilusão na minha vida. Dá-lhe a teiada. Joga a teia! Você foi. Bora, Buraqué! Chegando. Pensando bem, meu bem, a gente não. É o Renato da Valor, né, meu DJ? Pode crer. Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Só senhor! Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Diz assim, eu. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minha minhas mãos é grossas. Eu não sou doutor, não sou de engenheiro. Não tenho dinheiro, só dá. Ai, deixa o passateiro. E agora? Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você. Já entendi o seu recado. Mais uma vez eu fui usado. Vocês! Da sua parte nunca tive amor. É a garocinha do Braguxi! Melhor cortar uma pela raiz. Butiquim e festa aqui em Mosqueiro, meu irmão. Cicatriz, eu só lamento, a gente acabou. Meu amigo Jefferson! Vai doer, vai. Será, hein? Vai passar, vai. Eu não queria mais. Vou te deixar pra trás. Procura quando eu resolvi me amar. Mas o meu coração também quiser ficar. E eu não te servi só pra informar. E pode bloquear. Pode me bloquear. Só me procura quando eu resolvi me amar. Quando o meu coração também quiser ficar. E eu não te servi só pra esquentar. Mas também pra namorar. Você é tudo, estou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. E agora? Tiro teu beijo molhado, sentir o já são de dias do Passat. Aqui do Nova Dimensão, aí do Butiquim. Aqui eu moro, é pecado, será que tá tudo acabado? Não me deixei. E você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou. Abraçar aqui também nosso parceiro Jefferson. Ele, o bebê da Alta Elétrica, o lado Carananduba, o Cido Nova, pode crer, valeu! Você me conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços. Quero você do meu lado enquanto existe. E aí? Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. O nosso equipe só latinha. Meu amigo Jefferson, bebê da Alta Elétrica. O lado Carananduba. Meu botiquinho assim, ó. Oi. Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou. E o bagulho vai doidando. Ela é da zona sul, banhinha de olho azul. E o impasse é o pai dela. Eu sou peguinho, moro no barraquinho. Mas tem a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater uma real pra ela. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. E fala pra mim! Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Yeah, yeah. E a galera curtindo, toma a dimensão aqui em Mosqueiro. E o bora detonando, e o bora detonando. 3, 2, 1, 1. É assim, é assim, ó! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você o top das marcantes. DJ Renatinho, esse é Nova Dimensão, Renatinho! Pra você dizer ele é! Nova Dimensão, Nova Dimensão, Nova Dimensão, Nova Dimensão. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. E a galera? Uma galera do rock. Uma galera! Equipe só latinha, minha irmã! Um novo príncipe, um bora, sim, bora chegar! Imaginando das marcantes, imaginando de dia luz. Preciso dizer a verdade, matar a saudade. Ô, covarde! O homem é bom! O homem é espetacular! Jair! Nova dimensão! Bora, mosqueiro! Entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. Te machuquei. Já são as ideias do Passat. Pra comandar aqui no Mochiquinho do Nova Dimensão. Não deixa abraçar a garota de um mosqueiro. Esses são o Passateiro, meu irmão. Meu amigo Ian Mix. E o cara da mídia que dava Lulu Gê do Nova Dimensão. E o Renatinho. Te amo demais. Nossa história é linda. E o bora detonando, bora, bora, vai! E esquentando, DJ Lúcio da na área! Viva Nova Dimensão, bora mosqueiro! Com você, viajo na batida, me dá prazer. Vem logo pros meus braços me aquecer. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Preciso de você, yeah. Meu amor, a noite está fria se você estou. Sozinha nesse quarto ficar eu não. Puxa pra quem, meu parceiro? O cabeção pro mundo! O cara promovendo esse grande evento hoje aqui em Mosqueiro. Abraço, cabeção! Sempre! Para com sim, bora dançar, Nova Dimensão! E aí? DJ Lúcio, DJ Lúcio. Lúcio, Luiz e Rafael. E deixa eu abraçar com muito carinho meu parceiro Andrezinho, ele o Zezinho. Os passateiros invadindo hoje o Butiquim. O Léo Sagra B do Jornalha. O meu amigo Léo, bora Osvaldo. O GDP do Novo, meu irmão. Imagina, imagina. 3, 2, 1, bora. Você tá onde? Se foi, me deixou aqui, sofrendo e chorando por ti. Hoje vou curtir uma nova dimensão com DJ Gil, DJ Luiz. Relembrando, vamos pra cima. Chudri vai assim, ó. O amor que um dia eu sonhei e encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. O que é que ela é? Meu eterno amor. Oi, meu amor! Gêmea, filha, gêmea! Ao mundo inteiro vou dizer. Lidão! Bora, Renatinho! Se é aí. Oi, meu amor. Meu amor, te amo tanto. Você nasceu pra. Sabra aqui é com o Vicema do Premier. O lado Mega Príncipe Redro. E vacinando. Meu amor. É assim, ó. Não consigo esquecer de você. Seu jeito lindo. Era você a mais bela. A Kelly dá maior valor no novo, né, Gary? Primeira vez. Para sim! Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Se liga, então. Não vá sem dizer seu telefone. você tá aí? Estou como criança perdida. O nosso amigo Cabeção pro Bobe. Um abraço, Cabeção. O Goiano Bassati Jalari. Tá tudo combinando. Nova dimensão. Lábios tão vermelhos. Eu não sei. Lábios tão bonitos. Oi, meu amor. Eu posso esquecer os lábios. No quarto fechado. Dá-lhe a teiada. Aqui. Eu não posso esquecer. E vem com si pra dançar. Vai girando, vai girando, vai. Acabou, acabou. O que que você fez? Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Acabou, acabou. Você. E o bora acelerando, para, detonando, para, detonando, e o bora detonando. Chama o meu nome de beijão! Para! Aqui assim, daqui assim! You better do that! Honey came in and she called me red-handed and she gave me the hurry. Picture this, we were both naked, banging on the bedroom. I forget that I had given her legs. Imagina tudo para no bastidão, e o para no bastidão, para, e o para dentro do mundo. Para o seguir! E o Pará na pressão, vai! Vai girar! Meu amigo Gil, barraqueiros do Aéreo, abraço Gil! Lá de São Domingos do Gabi! Para Gil! Curtindo Nova! Aqui! E agora? Fruto da Terra! Gastando curtindo hoje o Nova Dimensão! Guilherme do Passaço Moral! Aqui no Botequim Mosqueiro! Você não pensei que um dia fosse te. Vai doidando assim, ó. E eu? Ei, ei, ei, machucar seu corpo. Tudo de Renascido. Hoje você não pode. Você perdeu, hein? Você me. Meu amigo Osvaldo. E a nossa GDP tá na área. E a minha GDK também aqui. Você e Elso. E a equipe só tinha na área. Curtiu Nova Dimensão, aqui Mosqueiro! Aqui! Eu vou junto com o JC e o som que é um som. Nessa balada, ei, eu vou curtir o dançando. Dale a teiada, meu espetacular. Nessa equipe, curtindo o som, eu vou. Com o JC, o som que é. E vai girando na batida, vai girando, vai. Vai no pop. Não vai não. Se vê. Não vai não. Vou sim. Não. E agora, hein? Cara, que esse papo de querer me segurar. Vai dormir cedo pra amanhã tu trabalhar. Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu comprei o leite pra neném. E assim, ó. Meu parceiro de Adriano tá na área, Adriano! Vem com si, vem com si! GDP, ó, GDK aqui, ó! Vai doidando! Vai doidando! Vai doidando, mosqueiro! Se eu vou, mas eu vou. Se tu vem, então vou dançar, é bom. O que ele me deu, esse papo de gira, gira, gira, gira, vai! Vem pro Butiquim! Vai se apaixonar. No seu comando light, a galera vai delirar. É o comando light! E a gente vai só aqui sendo mosqueiro! Nova dimensão. O Vego Pirateiro do Nara, Vego! E contigo quero estar. E no Vega, se não me vou te amar. E vai, vai, vai! É Supernova! Pou, pou. Com DJ Gil! Pou, pou. DJ Luiz! Pou, pou. E DJ Lúcio! Pou, pou. Vai, doidando! É Supernova! Pou, pou. Com DJ Gil! Pou, pou. E vai girando na batida, vai girando. E bora botar pressão. Bora botar pressão no boutique. E vai deixando nos corinhos, vai deixando. E agora? Apaga a luz que tá. E tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Liberada, apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz. E na batida, e na batida. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. E bate na palma da mão. E joga assim pra cima. E que a opressão vai começando agora. Vai começar, vai começar. Oi! E daí, Dudu? E joga assim pra cima. E bate na palma da mão. Meu amigo Jefferson, o bebê da Alta Elétrica de Caranduba. Um abraço, Jefferson. E doida, e doida. É pressão pra todo lado! É muito rock! Hoje tem! Hoje é! É muito rock! Hoje é! Pararam pra reparar! E não! Estão ouvindo esse som! Yes! Pararam e aí? Pra Nova Dimensão! No bacidão, para no bacidão, para no bacidão! Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão! Agora! Agora! Pra cima! Bração! E doida! Vambora! Mosqueiro! É desse jeito, vai! Juju da Devasso, Thiaguinho Play! Também dá por aqui, Thiaguinho! Pra cima, parceiro! O amigo Oswaldo, GDB! E a GD Carinha! O jogo virou! aqui. Imaginando! Agora! Galera do Premier! Aqui de Bosqueiro também na área! Um abraço, galera do Premier! Gira aí! E agora? Agora vai sofrer na minha mão. Provar o seu desprezo e sou. Dali no pau! Aqui! Poderosa super bis de viver. E ele? Nova dimensão! Para um na batida! Show. Para no batidão! Bora, bora, detonando, bora! Só para aqui, Marca do Brasil, só. Toda a galera de Castanhal. São os passateiros. E daqui a pouquinho, galera do Passagem Moral, vai detonar aqui no Botiquim. Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Mudou quando soube quem é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem agir. Se liga aí, ó. Guardando o Fantástico. Passado. E por sinal, amanhã vai estar junto com a galera do Nova Dimensão aqui no Botequim, pode crer. Não ver o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Cada passagem também já por aqui. Daqui a pouquinho vou detonar essa aqui, ó. Bora! A mais nova música do Passagem, que por sinal já é sucesso, meu irmão. Pode crer. Se escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor. Um beijo bom, o toque mais suave, você tem a chave. Meu parceiro Gaiato dos Passadeiros! E aí, Gaiato? Já já meu domingo. O meu abraço é o seu lugar. Grande passat, moral o tem. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho. Físico e Diguinho. Viviane Batidão. Girando. Já pra quem toda a galera do Bonfim, marcando presença. Aí galera do Bonfim. E essa aqui é o hino do espetacular Nova Dimensão. Uma das músicas, mais tocadas em Belém do Pará. É essa aí, ó. Tu pensas? E pode fazer de mim o que quer e pensas. Que me engana com essas mentiras, mas pra mim chega. Eu não nasci pra ser segundo plano. E aí, doido, Dudu? Eu cego, mas já não me engano. Já jogado o passate, né, donando aqui! Eu já não vou engolir esses dois babas, enfim. Você diz que me ama, no entanto, não mostra nada disso por mim. Por mim. Tá errado, tá errado. Agora eu vou sair. Chame hoje! Dançar e curtir. Bora curtir! Nossa amiga Samara, a Valéria Elane, a as malzonas já estão curtindo Nova Dimensão aqui do Butiquim. Um abraço pra vocês. E a galera vai doidando, e a galera vai doidando, e a galera vai doidando. E doida, Butiquim! Meu parceiro Wendel, ele é só brilhadão com o Bebel, o Jefferson também, a galera invadindo. Primeira vez, invadira, deixa na batida, deixa na batida, bora, bora. Nova Dimensão! Vou pro Nova Dimensão porque o bagulho é louco. Vou pro Nova Dimensão porque o bagulho é bom. Vou pro Nova Dimensão porque o bagulho é louco. Vou pro Nova Dimensão porque o bagulho é bom. Chegando no Pará foi conhecer o rock doido. Ele joga sua teia pro lado e pro outro. Joga teia! Nova Dimensão, o bagulho vai doidar. Lá vem o Homem-Aranha, a teia vai te jogar. Vou pro Nova Dimensão porque o bagulho é bom. Nova Dimensão. Vini Elson e a equipe soladinha, Elson! O bagulho é louco. Vou pro Nova Dimensão porque o bagulho é bom. Rock doido tá maluco como eu sempre quis. Com o DJ Lúcio e o DJ Luiz. DJ Rafael tá botando pra doidar. Corre que lá vem a teia e ela vai te pegar. Onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que eu encontro? Imagina! O back de um metro, onde é que eu encontro? O back de um metro, onde é que eu encontro? É assim, ó! O back de um metro, onde é? O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado. Mais pólvora! Hey! DJ Lohan que tá tocando! Hoje não! Todos a bordo! E aí, do passagem! Ao lado esquerdo! Vai! Assim agora! Vou fazer chover em cima deles! Já já diz aqui! Mais pólvora! Vai doidando, bora no batidão, bora no batidão! E bora na batida, bora, bora! Pode chegar junto, galera, no Passat! Já já vocês! Vou tocar mais cinco aqui, é com vocês! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E na batida! E na batida! E batidão, e o batidão, batidão, vai, vai! Piada boa! Muita treta, pai. Chope, pai, tenho. Chope, pai, tenho. Chope, pai, tenho. Chope, pai, tenho. Chope, pai, tenho. Chope, pai, tenho. E a galera do Passat. Pega a chave, mete. Você! Pega a chave, mete ficha. Explode o barulho! Pare doidando, pare doidando. Bora no bastidão, e o bar no bastidão, e o bar no bastidão, bora, bora detonando. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá bom? Diga a culpa agora! A culpa não foi minha. A culpa é do Lúcio. Que tava tocando aí. Que não dava rock. Doido. A culpa não foi minha. A culpa foi do DJ. Que tava tocando aí. Já viu, é rock doido. Girou! Aqui também do lado do bloco Alhos de Marituba. Aí galera de Marituba na área. Valeu vocês. Eu te amo tanto. Me custa tanto viver sem ti. Sem ti, sem ti. só mais, só mais. Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance, só mais uma chance. Custa tanto, custa tanto. Meu amigo Leozinho lá do Da Lanche da área. Um beijo pra saco, muito carinho. A nossa equipe PC do Nova Dimensão, que por sinal já tá invadindo o botiquim. Bora, equipe PC do Nova Dimensão. Estou na área. E a galera da Sacramento invadindo, meu irmão. E aí? Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Nova Dimensão e ainda pegava teus amigos. Suzana Araújo! Ainda pegava teus amigos, ainda pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Alô, Melri! Meu amigo Salatiel, tu vinda na área! Bora, Salatiel! Bora, Bahia, bora, doidão, bora, doidão, bora! Vai! Equipe Projeto também tá na área. Vai, equipe Projeto do Nova. Meu amigo Massa, Priscila, o Leco lá do Guamá. Um abraço, Leco. E vai girar, vai girar, vai. Bagulho louco, louco. E o bagulho? Bagulho louco. Bagulho tá ficando louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Me doida, me doida. Vai doidando. Olha, o DJ tá no comando, o grave tá batendo, o copo tá na mão e as novinhas tá descendo. Se liga no som do momento, direto do Amapá. É um megalodon, tubarão vai te pegar, vai. No meio do mundo, o som que deixa surdo é o animal, o indomável. Agora vai explodir o bagulho. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. E aí? Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco. Tá girando, tá batido, tá girando. E agora? Deixa eu abraçar as pimentadas. Olha as pimentinhas novas. A galera da Sacramento já invadindo o botiquim, meu irmão. Para o Baís, Suzana Araújo. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Se liga então, vai. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem! Mas veio você, me deixou em segredo. Muito obrigado, Torre! Também já estou na área, meu amigo Evaldo, olha o Gugu! Ah, Gugu! Mas veio você, a salvar, aqui. O que é o amor? Oi, meu amor! Vem! A batida e o barulho da batida e deixando batido, vai assim, ó. Dá-lhe a teiada, meu espetáculo.